ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, agora 12:15 na Pássaro da Ilha FM. Eu recebo aqui nos estúdios da 103 o Paulo César Gomes. Paulo César, ele é o coordenador da Atenção Básica de Itapiratiba e está voltando aqui no programa depois de um certo tempo, né? Ele esteve aqui no programa, acho que no, mais ou menos nessa época, no ano passado, mas a gente teve um problema na energia elétrica na TC. Pois é. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Antônio Cláudio. É um prazer imenso estar aqui hoje, falando com você e com todos os ouvintes. Ó, gente, antes de começar o bate-papo, hoje o Zé Renato, que é o secretário de saúde de Itapiratiba, enviou aqui uma mensagem para mim dizendo que hoje, lá em Itapiratiba, está acontecendo o segundo mutirão de consultas de otorrinolaringologia. Lá na Policlínica Cisenando Nabuco, né? Isso correto, mesmo, né? Correto. É coordenado pelo médico Dr. Rafael Guerra. De Mococa. Então, pessoal de Itapiratiba, então ainda dá tempo de participar ou tem que fazer uma inscrição anterior? Isso, na verdade, esse mutirão já aconteceu há 15 dias atrás, né? E era uma demanda reprimida, ou seja, uma fila de espera que estava acontecendo no município por conta que a nossa referência tem poucas vagas mensais, né? Então a gestão, na medida de conseguir melhorar, né, andar essa fila, contratou esse médico, Dr. Rafael, para poder fazer essas consultas. Então, o acesso a esse atendimento é somente por encaminhamento médico, ou seja, quem já tinha um encaminhamento no agendamento, no setor de regulação, já foi contactado para estar participando, né, para estar realizando essas consultas, que foi há 15 dias atrás e está acontecendo hoje novamente. Mas a intenção é zerar a fila, né, de otorrinolaringologia. E eu já recebi a notícia também que todos os problemas que forem aí para fazer audiometria, já está sendo contratada também uma profissional, uma fonoaudióloga, para estar realizando no centro de saúde todos esses exames também que forem necessários. Bacana, tudo isso lá em Itapiratiba. Então, tudo em Itapiratiba. Avançando bem na saúde? Em termos gerais, a gente andou bastante, né? Desde 2013, quando assumiu o prefeito Tiliza, e eu cheguei em 2014, né? Porém, a partir daí, a gente instituiu algumas metas de trabalhos e, graças a Deus, tem dado certo, a gente tem conseguido atingir os objetivos. Obviamente, dificuldades sempre tem, problemas, né? Nada é perfeito, ainda mais com a escassez de recursos que enfrenta a saúde. Porém, na medida do possível, o básico, né? A gente tem conseguido manter bem em Itapiratiba. A população continua reclamando, né? Que é normal, né? Infelizmente, não dá para atender todo mundo, né, PC? Pois realmente, eu até acho interessante, Itapiratiba, a gente tem um número de reclamação até baixo, né, referente à atenção básica, porque justamente a gente tem conseguido dar conta do recado. Agora, a crítica, a reclamação, acho que ela é necessária e a gente encara isso também até com uma maneira de recondução, reescrever, né, alguma coisa que seja necessária. Porém, nem tudo depende apenas do município, né, nem sempre é o município que vai conseguir resolver o problema desse cidadão, desse usuário, porque está vinculado talvez a outras questões terciárias e secundárias, que aí já é questão do Estado, da União, de grandes centros, hospitais maiores, né? O que muitas das vezes a resposta nossa municipal fica comprometida. Mas na medida do possível, com o apoio do secretário José Renato, que tem grandes influências e tem conseguido encaminhar bastante gente, boa parte dos problemas, né, está sendo referenciado aí para outros pontos de atenção. Em termos gerais, as reclamações existem e a gente espera com elas ajudar a melhorar a saúde em Itapiratiba. A crítica, quando é realmente positivo, é sempre bem-vinda, né? Pois é. O Paulo César, você é o coordenador da Atenção Básica em Saúde de Itapiratiba. O que que é, né? Primeiro pra gente entender, para todos que possam entender, o que que é a tal da Atenção Básica? Atenção básica, ela é um termo utilizado aqui no Brasil, né? As literaturas dos autores brasileiros, estudiosos do Brasil, utilizam o termo atenção básica, mas também pode ser chamado de atenção primária. Quando a gente pega algumas referências da literatura, né, de outros países, americana principalmente, é chamado de atenção primária. E o que que é atenção primária? Nada mais é do que realmente o básico, a porta de entrada para você ter o seu atendimento em saúde. Ou seja, você tem algum problema de saúde, uma dor ou sente algum mal-estar, a primeira coisa que você vai fazer, vou procurar o médico, o postinho de saúde, né? Então, isso aí já nos dá uma visão geral do que é atenção básica. Você dá entrada para o básico. A partir dali vai ser desenhado todo aí um histórico desse usuário, né? Para saber que ponto que ele está doente ou qual que é o problema dele em si, para depois definir se ele vai para outros pontos de atenção, que seria o secundário e terciário. Em termos práticos, atenção básica é fazer o básico em saúde. O básico em saúde. Correto. Você atua então nos PSFs de Itapiratiba. Correto. No Brasil, PSF, né? Antes PSF, hoje ESF, mudou, de Estratégia, né? Saúde da Família. Que é uma bobeira danada ficar mudando de nome. Na verdade, ele passou de programa para estratégia, né? Porém, todo mundo conhece como PSF. E dentro do modelo, né, da Política Nacional de Atenção Básica do nosso país, o PSF, vou falar assim para ficar mais fácil o entendimento, ele é o carro-chefe da atenção básica. Por quê? Ele atua perto da vida das pessoas, né? Quando você faz a descrição da área que você trabalha com a população referenciada, é para que a equipe esteja mais próximo da vida das pessoas, podendo assim compreender os seus problemas, as dificuldades, tanto social, tanto de saúde, né? E identificando todos os pontos para que consiga da melhor forma possível apresentar aí uma resolutividade em saúde de acordo com o que necessita. Mas se consegue isso mesmo, Paulo? Ou é uma grande utopia, um grande sonho? Na verdade, em termos gerais, no Brasil hoje, né, tem se falado muito sobre isso. Qual que é a resolutividade da atenção básica? A literatura nos diz que nós temos que ser resolutivo e resolver 80% do problema da população. E a gente vê que não é isso que acontece. Não é só em Itapiratiba, é a nível Brasil mesmo. Mas qual que é o nosso objetivo para tentar fortalecer isso em Itapiratiba? De acordo com a nova Portaria Nacional da Atenção Básica, né, Política, a PNAB, ela nos diz os passos a ser seguidos para conseguir atingir essa resolutividade. E não é tão difícil assim, porém, precisa haver, né, um planejamento, um trabalho conjunto entre administração pública e sociedade, e que os usuários passem a entender qual que é o papel dessa atenção básica. Só para você entender rapidamente, por exemplo, o usuário chega para uma consulta médica, isso é geral. A primeira coisa que ele pede é um encaminhamento para atenção especializada, para o especialista. Sendo que 80% do problema dele, ele vai resolver ali dentro do município mesmo. Só que a própria população tem essa visão: vou para o especialista, que lá é melhor, mais garantido. Só que eu convido aqui, não só Itapiratiba, mas toda a região, a fazer uma reflexão sobre isso. A dar oportunidade para a equipe de saúde do ESF, de atenção básica, a ter uma condição de tentar ajudar de maneira efetiva. Então, assim, como que a gente está pretendendo fazer em Itapiratiba? Chamado trabalho de matriciamento. Então eu vou estar qualificando todos os médicos da atenção básica, em especial os do ESF, né, para estar atuando nessa resolutividade, conseguindo fazer uma pequena cirurgia em todas as unidades, você conseguir tirar uma unha encravada, uma verruga, você ter condições de fazer uma medicação em tempo oportuno, não precisar ir no pronto-socorro para tomar um diclofenaco, um para dor na coluna, um dipirona, enfim, eu conseguir resolver esse problema, fazer um eletrocardiograma, colher um exame de sangue, tudo dentro das unidades básicas de saúde, para que o cidadão seja atendido e saia com seu problema parcialmente ou totalmente resolvido. E se não, que já saia um programa, um planejamento para atuar definitivamente e exclusivamente na vida daquele usuário. Mas é bem complicado conseguir esse processo, porque além dessa questão da população ter essa consciência, vai muito também do próprio médico, né? Porque a maioria dos médicos, o paciente chega, e é realmente a maioria, a gente vê muitos relatos disso, o médico nem olha na cara do paciente, o paciente fala o que tem, ele já passa o encaminhamento e já entrega na mão do paciente. Isso acontece muito, Itapiratiba não deve ser diferente. Realmente, você tem razão, não é diferente, a questão de saúde no país, ela é isso mesmo. Porém, o que a gente precisa fazer? Trabalhar com sensibilização e normatizações. Essa é a palavra que a gente está usando dentro do município de Itapiratiba. O que é normatizar? É criar protocolos, fluxos assistenciais para que sejam seguidos na medida que os profissionais médicos e os outros membros da equipe possam seguir aqueles protocolos para conseguir, de fato, atender o que realmente o usuário necessita. Como, por exemplo, existe hoje os protocolos de encaminhamento para o AMI, né? Que é o Ambulatório Médico de Especialidade do Estado. E o que que acontece? Lá nesse protocolo, que foi formulado pela própria equipe do AMI, eles nos informam quais as condições que seriam para serem encaminhados. Por exemplo, cardiologia, quais patologias que devem ser encaminhados. Então, se a gente passar a seguir esses protocolos, né, qualificar esse atendimento do médico, fazer esse matriciamento, essa educação permanente, fortalecer esses protocolos dentro da atenção básica, com certeza a gente vai conseguir pôr esse paciente para ter essa resolutividade dentro do município. É do dia para a noite? É rápido? Não é. É um trabalho conjunto, de muita conversa, né? É um trabalho que chega na regulação também, porque quando ele faz esse encaminhamento, se ele não tiver alinhado com o protocolo, ele vai voltar para esse médico. E aí o médico vai ter que reavaliar, se tiver fora do protocolo, não vai para a unidade de referência. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa ter o apoio da população também. Por quê? Se acontecer um caso desse e o munícipe, o usuário, né, se sentir que tem aqui para especialidade, todos começar a reivindicar, aí acaba indo de encontro com a nossa proposta de trabalho. Não estou aqui dizendo que isso vai ser implantado assim amanhã, de imediato, não amanhã. É isso, né? Não, é um trabalho a longo prazo, que a gente já começou ele desde 2014, mas que a gente espera concluir até o final de 2018, junto com vários outros programas que a gente está implantando junto para que qualifique o atendimento do município de Itapiratiba. Qual é mais difícil mudar, a população, o agente de saúde ou o médico? Olha, é uma pergunta desafiadora, né? Eu acho que cada um tem as suas especificidades, particularidades e grau de dificuldade, né? Então, seria talvez injusto eu falar que é mais difícil o usuário, o médico ou o agente comunitário. Eu acho que é possível mudar e educar com tempo, muita conversa e muito estudo e trabalho. Você já vê que essa mudança está acontecendo desde quando vocês implantaram isso? Sim, pelo menos assim, os médicos meus do Estratégia de Saúde da Família, a gente já tem assim instituído essas conversas, né, para qualificar esses atendimentos. Inclusive, na segunda-feira retrasada, nós tivemos uma reunião com o médico coordenador do programa Mais Médico, o Dr. João, ele é da PUC Campinas, né? E muito foi se discutido a respeito disso. A qualificação dos encaminhamentos para outro ponto de atenção, a resolutividade na atenção básica, né? Então, tanto com os médicos anteriores que passaram do programa Mais Médico, tanto esse, a gente tem trabalhado, né, essa questão. Por isso que às vezes algum usuário chega e já pede um encaminhamento e quando ele é negado, não é negado porque a gente não quer que esse usuário seja encaminhado. Na verdade, a gente quer tentar ajudar a resolver o problema na unidade, né? Então, não entenda isso como uma coisa ruim, entenda como uma coisa boa, para que você, em vez de precisar viajar, pegar estrada, correr risco, você consiga ter seu problema resolvido aqui. E respondendo a pergunta, bem a passos lentos, a gente tem conseguido a melhorar nessa questão. Mas eu reforço aqui, o importante são as normatizações, os protocolos serem seguidos. E nós estamos nessa fase de implantação. Então, os resultados, obviamente, eles vão aparecer, né, ao longo do tempo, agora, ao longo de 2018 e 2019. A gente começa a ver essas mudanças, sim, assim, mas... Sim, no sentido assistencial, sim. Ó, Antônio Cláudio, mande um abraço aí pro Paulo César. Nós formamos juntos na faculdade. Tínhamos uma ótima turma, muitas saudades. Em 2018... um 2018 com muita saúde, que Deus o abençoe, parabéns. É o meu amigo Heloísio, grande Heloísio Chaves. Heloísio, daqui de Guaranés, um abraço para você também, Heloísio, um prazer, né, essa mensagem que você mandou pra gente aqui, e com certeza uma turma muito boa da enfermagem Unifeg, e aproveito também, se tiver mais algum colega ouvindo, a mandar um abraço para todos também. A professora Solange, que é ouvinte inclusive do programa aqui durante a semana, faz um trabalho belíssimo lá na Escola Estadual Professor Moisés Horta, né? Tá enviando aqui uma pergunta para você. Gostaria que o Paulo falasse sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para diminuir o alto índice de gravidez na adolescência. Problema também no Brasil todo. E a preocupação com a saúde do adolescente lá em Itapiratiba. Muito bem, boa tarde a professora Solange, foi minha professora, até um prazer, né, ter uma pergunta sua aí, até deixo aqui, Antônio Cláudio, ela é coordenadora da Escola Moisés. Coordenadora pedagógica. Isso, né, é uma pessoa assim, de uma energia muito boa, né, tantas coisas acontecendo, ela tem conseguido segurar isso, um dia se você conseguir trazer ela aqui, seria legal ouvi-la também. Referente à questão que a professora Solange está colocando, nós iniciamos no mês de novembro, dezembro, acho que foi novembro, um trabalho intersetorial com o apoio da Diretoria Regional de Saúde da DRS São João da Boa Vista e todos os pontos intersetoriais do município, que envolve educação, saúde, social, os grupos culturais de capoeira, projeto guri, esporte, enfim. É um trabalho intersetorial que a gente tem como objetivo e meta tá buscando, né, esse adolescente, esse jovem que muitas das vezes está acontecendo isso também em níveis gerais, ele está se perdendo no meio do caminho. Até a entrevista anterior a gente ouviu muito sobre isso. Então, o que fazer nesse momento aí de tão difícil acesso aos jovens, né, com tanta tecnologia e informação em tempo muito rápido? Então a gente reuniu esse grupo para discutir essas propostas e o que, que a gente objetiva com isso? Criar espaços para que esses jovens participem dentro do município gratuitamente, né? De vários projetos e programas que dê a ele um norte de vida, que ele possa fazer alguma questão de educação ou cultural, aprender uma profissão, enfim, ter uma ocupação que de fato a gente resgate ele para a sociedade e não perca para as drogas e para outras questões aí sociais. Mas isso tudo projeto futuro. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já teve três reuniões, né? Ou melhor, três rodas de conversa, não gosto muito do termo de reunião, e já foi definido um plano de trabalho, onde no dia 8 de março vai acontecer um evento, até tá saindo em primeira mão aqui, para todos os ouvintes, quem puder ajudar a divulgar, vai acontecer no espaço do Montorão, né? Uma atividade que vai envolver jovens de 10 a 19 anos e vai ser assim, um dia de muita cultura, educação, espaço saúde, para que a gente consiga pegar todos esses jovens e passar alguma mensagem e trazer eles para esse projeto que já existe no município. Bacana, né? Isso é interessante, bacana mesmo. Então já tá saindo o resultado e eu tenho certeza que é um projeto piloto que vai encabeçar aí, já começou e que tem muitos frutos pra gente colher. Quem sabe a gente não vem aqui depois divulgar os resultados. Então, com certeza. Vamos fazer um intervalo comercial e a gente segue já nesse bate-papo com o Paulo César Gomes, coordenador da Atenção Básica em Saúde de Tapiratiba. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Nosso bate-papo então é com o Paulo César Gomes. Paulo César, a gente ouve tanta crítica na saúde nacional, né? Todo secretário de saúde que eu recebo aqui no programa, seja de qual for a cidade, sempre tem problema, sempre o ouvinte faz alguma reclamação. E eu gostaria de perguntar para você, a gente percebe conversando com você que você é um cara muito, estuda bastante essa questão da saúde aí no nosso país. Onde está o problema? Por que que a gente tem tanto problema? Porque me parece que dinheiro parece que tem. Onde está o problema? Ou não tem dinheiro também? Hoje a gente tem três gargalos aí de problemas de saúde no Brasil. O primeiro é o modelo de atenção à saúde, né? O segundo seria a gestão e o terceiro, financiamento. A gente tem problema de dinheiro, sim, na saúde. Tem problema. Tem problema, né? Mas nem todos os problemas é somente recurso financeiro. Seria gestão. E outros problemas seria a atenção à saúde, que aí a gente falando a nível nacional, seria a questão das regionais de saúde, né? A descentralização, ela não foi bem feita. A escrita, né, de como é o SUS, ela é muito bonita, mas na prática ela não funciona. Então, como que se dá isso? A gestão em saúde, ela é comprometida, eu costumo dizer isso, porque, por exemplo, principalmente nos municípios pequenos, a indicação do secretário de saúde é uma indicação política, né? Sim. E muitas das vezes, ele não tem, não, nem é capacidade, mas é expertise para estar lidando com a saúde. Porque a saúde nem sempre um mais um é dois. Ela tem outras questões que envolve, que tem hora que é humano, tem hora que você tem que ser mais racional. E isso eu acredito que seja parte desse grande problema. Porque vem o recurso, se ele for mal gerido, ele não vai ter resolutividade, não vai apresentar resultado, né? Então, em termos práticos, dizendo, com pouco dinheiro e sem gestão, a gente não consegue alcançar um nível de saúde interessante. Só para complementar, sim, eu vejo muitas críticas ao SUS. Só que a gente vê a mídia, né, a imprensa, sempre detonando, colocando coisas ruins. Só que o SUS tem muita coisa boa também, que muitas das vezes não é mostrado. Por exemplo, vou citar a Tapiratiba. Nós fizemos há uns sábados atrás aí uma campanha de vacinação da febre amarela. Como o estado nosso é considerado de risco, a nossa cidade está no roteiro. Então a gente antecipou mesmo as grandes metrópoles e realizou essa ação, né, por conta do município. E o interessante é que a gente vacinou em um dia apenas mais de 700 pessoas, né? E considerando assim todos que vieram daquela semana. E no sábado, somando tudo, deu mais de 700 pessoas. E o que acontece? Cada vacina dessa na rede privada, ela custa R$250. E é SUS, SUS distribuiu isso para todo mundo de graça. Então, é só um exemplo, né? A vacina que tem disponível no calendário do SUS hoje, que é muito qualificado, isso é SUS. Então, tem problemas, mas tem muita coisa boa também. E esses problemas, justamente, é a pergunta que você me fez. É gestão, é subfinanciamento e é a organização do modelo, que começa, muitas das vezes, mal lá no âmbito da União, vem para o Estado e o municipal, que é a porta, né, que é a ponta dessa rede, ela acaba sendo prejudicada. E você acha, pelo que você falou, sim, Tapiratiba conseguiu resolver esse problema. Hoje Tapiratiba tem um modelo de gestão que consegue captar esses recursos do governo, seja ele estadual, federal, e aplicar bem na cidade de Tapiratiba? Eu digo para você, Antônio Cláudio, a gente está conseguindo, né? Não é fácil você pegar uma saúde, né? Como estava, a gente começar a reconstruir tudo do zero de novo. Tinha PSF, foi desmanchado, desmontou, né? Então, assim, do ponto de vista de recurso financeiro, isso aí a gente não precisa nem falar. Está disponível no portal do Fundo Nacional de Saúde. Se você fizer uma comparação, qualquer usuário tem acesso do que veio de recurso em 2012, 2013 e o que veio de recurso em 2017, já vai ver essa grande diferença em termos de captação de recurso. E também da questão do uso desse dinheiro na saúde. Como que eu posso te dizer? Nós conseguimos, através de recurso federal, a implantação do CAPS-1, que é uma questão muito difícil em município com 13 mil habitantes, você não vê por aí, né? Uma residência terapêutica tipo 2, também com recurso federal. Conseguimos as 5 equipes de saúde da família, conseguimos implantar o núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, que está tendo um projeto muito bacana, que até está na rede social, se alguém quiser achar lá, o Bonde da Saúde, né, em Itapiratiba, onde várias mulheres já fazem uso, homens, mulheres, dessa atividade, que é a propagação de atividade física, hidroginástica, para melhorar a qualidade de vida. Então, em termos práticos falando, Itapiratiba está conseguindo no sentido que a gente conseguiu captar esses recursos da União, que são projetos e programas que estão disponíveis para os municípios, mas que tem que apresentar projeto, implantação, fazer a viabilização dele no município. E muitas das vezes os secretários olham para isso e falam, ah, mas isso dá prejuízo. Só que se fizer uma análise, um diagnóstico bem feito de tudo, não dá prejuízo. E a gente consegue provar isso, né, como uma vitrine em Itapiratiba. Itapiratiba não perde projeto, não, pinta lá no pelo Ministério contrário. Da Saúde ou na Secretaria de Saúde do Estado, a gente abraça, né? Obviamente, tem algum impacto financeiro, mas os resultados em saúde, eles são muito maiores, né? E esses impactos já tem estudo financeiro que a gente tem feito agora pro ano de 2018 para minimizar e tipo assim, zerar tudo que tá excedente que o município tá colocando a mais do seu orçamento dentro da saúde. Hoje a gente tá em torno aí de 29, 30%. A meta é chegar até o final desse ano, em 2019, melhor dizendo, com 26, 27, que aí eu acredito que é uma porcentagem já cabível, né? Não dá para fazer muito menos que isso, porque senão a gente perde assistência. Porque o que o governo manda realmente é insuficiente para a gente tocar. Aí tem que ter a contrapartida municipal. É. Né? Itapiratiba, só para finalizar, a gente tem tido um apoio muito grande do prefeito Tiliza, porque ele deu essa autonomia para a gente trabalhar. Então é importante o executivo também dar essa confiança para o secretário, para sua equipe, para que eles consigam de fato executar o planejamento, a programação em saúde. Aline, vereadora lá de Itapiratiba, está te mandando aqui um abraço, acabou de mandar uma mensagem aqui para a gente, está me devendo uma visita, viu, Aline? Aline faz tempo, desde o mandato anterior, é o segundo mandato dela, sim, né? A gente convidou a Aline no mandato passado, ela não veio, tô refazendo o convite no ar agora, Aline. Quero ver você me dizer não, né? Quero que você venha aqui no programa, viu, Aline? Um abraço para você e para todos os vereadores de Itapiratiba. Nesse período aí, o PC, que você tá à frente da atenção básica, quais são as grandes conquistas? Olha, são muitas conquistas, né? Eu acho que a mais importante delas é conseguir que a população tenha um reconhecimento. E hoje a gente vê muitas pessoas dizendo o quanto foi bom, né? Cada programa que a gente implantou. Então, eu vou falar assim de maneira bem rápida, sucinta, para não tomar muito tempo, mas do que a gente já conseguiu. Então, o município não tinha nenhuma equipe de saúde da família. Hoje a gente tem 5 implantados, atendendo 100% do município. Tinha uma demanda rural que a gente conseguiu sanar ela agora. Então eu tenho uma médica fazendo na zona rural, eu tenho agente comunitário na zona rural atendendo toda a população. Então hoje a gente pode dizer que realmente é 100% coberto, né? E uma questão interessante, o bairro Jardim Soledade, é um bairro populoso que não dispunha de uma unidade de saúde. E agora a gente conseguiu, implantou improvisado uma unidade até muito pequena, mas que de fato tem tido uma aceitação boa da população. E gostaria de agradecer o deputado federal Baleia Rossi, que viabilizou recursos, e a gente vai construir, né, uma nova unidade de saúde para aquele bairro. Bairro Soledade. Exatamente. E seguindo, né? A equipe rural, Jardim Soledade, todas as outras equipes foram implantadas, o núcleo de apoio à saúde da família. Então o município não dispunha de um assistente social da saúde, hoje a gente tem. Não tinha nutricionista, hoje a gente tem. Tem mais uma psicóloga na atenção básica e tem um educador físico que faz esse trabalho maravilhoso que está acontecendo aí dentro da atenção básica. Aproveito a oportunidade também para mandar um abraço para toda a equipe de saúde de Itapiratiba, tanto da atenção básica, do CAPS, residência terapêutica, pronto-socorro, hospital, que sem a equipe ninguém consegue fazer nada. Peço desculpa às vezes pela maneira de expressar, de usar, né, a primeira pessoa aí, mas todo o trabalho é equipe. Não tem ninguém que consiga fazer nada sozinho. E dando continuidade, Antônio Cláudio, nós estamos realizando a informatização, implantando prontuário eletrônico do governo, que é totalmente gratuito. Então a gente já investiu em conectividade, em compra de equipamentos, computadores, servidor, tablets para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias. Isso é fundamental. Eu não sei porque até hoje ainda não aconteceu isso, né? Exatamente. E na era tecnologia, a gente tem que aproveitar essa tecnologia a favor da saúde. Porque quando o agente da saúde, só pra gente ilustrar, claro, que a gente saúde chegar lá na casa do Antônio Cláudio, ela vai acessar o Antônio Cláudio, vai ter tudo que o Antônio Cláudio passou. O Antônio Cláudio foi no pronto-socorro dia tal, passou no PSF dia tal, foi atendido no dia tal, pegou o remédio tal, é isso, não é? Exatamente. Prontuário eletrônico, ele nos dá essa informação. Obviamente, cada profissional com sua abertura no sistema, ou seja, o médico tem as informações que ele vê, o enfermeiro, o agente, claro, cada um mas tem um histórico. É realmente esse histórico para que a gente consiga produzir gestão em cima de dados, né? O que é difícil para muitos gestores, né? Então, para se conseguir fazer um bom trabalho, a gente necessita da tecnologia também. E o governo oferece isso para todos os municípios? O governo está acontecendo agora uma política nacional que é de informatizar todos os municípios, 5.570, até o final de 2018. Não sei se isso será possível, mas ele já tem aberto aí um edital para contratação de empresas para o município que não conseguiu realizar. Essas empresas vão estar fornecendo toda a estrutura física, tecnológica e de apoio, de treinamento, para que todos os municípios consigam entrar no prontuário eletrônico. Isso é bom para o município e é bom para a União, porque eles conseguem acompanhar como que está a situação dos municípios com dados mais qualificados, né? E seguindo a informatização da atenção básica em saúde, a gente está agora informatizando a assistência farmacêutica também com o programa do governo gratuito, que é o Oros. Através disso a gente vai poder pleitear mais recursos para assistência farmacêutica. A gente também tem batido bastante na tecla de investimento em equipamento. Então, ao longo desses anos, foram mais de 480 mil reais investido em equipamentos para as unidades de saúde. Então, quem chegar já vê as mudanças, né? A gente conseguiu reformar todos os postos de saúde do município e agora vai construir o Jardim Soledade e está concluindo a ampliação do Centro de Saúde Cinzenano também, que é um projeto para implantar o centro de reabilitação com fisioterapeuta, educador físico, ortopedista, né? Para sempre buscando aí a resolutividade e qualificação desse trabalho. Então foi a reforma do pronto-socorro, ampliação da unidade do Jardim Renascer, a reforma da saúde da mulher, a reforma do laboratório municipal e compra de novos equipamentos, reforma e ampliação do centro de saúde, fez a implantação do CAPS 1 no município, que tem só tido ganho para a população, né? Onde era atendido no ambulatório o psiquiatra e o paciente. Hoje a gente já dispõe de uma equipe, de um assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, enfim, qualificou e a gente pretende qualificar ainda mais, né? A residência terapêutica, que também a gente está devolvendo a dignidade para 10 usuários, né? Moradores de hospitais psiquiátricos que hoje tem a sua casa e consegue viver em sociedade, que teve esse direito privado por mais de 20 anos. Então, eu acho que o tempo aqui não vai ser muito possível, mas é um projeto assim que muitas das vezes a população não entende, mas é uma coisa muito boa que aconteceu para aqueles pacientes e para o município, porque ele gera emprego, gera renda e gera valor, né, social e financeiro para o município. A implantação do serviço de fisioterapia, que não tinha, a gente contratou pelo concurso uma fisioterapeuta, né? Só de empregos, Antônio Cláudio, na saúde, nessa gestão, foram gerados mais de 50 empregos diretos e fora os indiretos, porque teve o concurso para contratação de todas essas equipes de saúde da família e CAPS, NASF, residência terapêutica. Então, às vezes a gente vê muitas críticas, né? Que não teve geração de emprego. Gerou muito emprego, uma cidade de 3 mil habitantes, 50 empregos só na saúde, fora os outros da prefeitura. Eu acredito que é bem relevante, sim, que são mais famílias com cesta básica, com carteira assinada e com condições econômicas de tocar a sua vida, né? Paulo, tô impressionado, meu amigo. Tem bastante coisa, tem muita realmente, coisa, né? Até às vezes a gente esquece alguma coisa aqui, né? Peço desculpa se esquecer alguma coisa. Também não poderia deixar agradecer aí o secretário Eduardo, que foi o anterior na gestão passada, que foi responsável por grande parte dessa mudança, que começou tudo com apoio do secretário atual, que na época era o vice-prefeito, que é o José Renato de Araújo, que manteve essa linha de trabalho, dando autonomia para as equipes trabalharem e fazer o melhor que a gente consegue dentro das propostas dentro do município de Itapiratiba. Não, bacana. A Aline mandou mensagem aqui: gostaria de parabenizar o Paulo pela sua atenção à saúde pública do município, em nome deles, a todos dos PSFs, onde estão realizando o bonde da saúde, levando alegria para todos que participam dos projetos. Ela falou que vem aqui no programa sim, vamos esperar, viu, Aline? Obrigado aí pela participação, depois a gente combina. Muito Paulo, bom. Eu queria agradecer muito, fiquei realmente impressionado com tudo que tem sido feito em Itapiratiba. Os nossos ouvintes aqui continuam participando, né? O Heloísio mandou mais uma mensagem aqui, dando esse abraço para você mais uma vez, parabenizando aí por todo o trabalho que você citou aqui no programa. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu espero em breve que você retorne aqui no programa pra gente continuar falando desses projetos. Tem bastante coisa para falar e sempre que tiver oportunidade gostaria de estar presente, até uma maneira da gente passar essa transparência para a população de Itapiratiba, né? Eu gostaria de fazer só um chamado aqui, Antônio Cláudio, que nós, para fazer saúde, a gente precisa da participação da população e nós temos uma dificuldade muito grande em relação a isso, não só em Itapiratiba como a nível Brasil. O povo reclama no Facebook, faz as críticas, mas na onde que é preciso de participar, eles não têm esse acesso. Então, eu já propus a criação dos conselhos locais de saúde, onde cada PSF, cada unidade de saúde, vai buscar esses representantes para que a gente forme um conselho municipal consistente e de participação popular, para que tudo aquilo que a população de Itapiratiba desejar, tiver interesse, a gente consiga alinhar com nossas metas e propostas e de fato trabalhar para a coletividade, que é a nossa função como servidor público. Legal, porque às vezes a pessoa vai lá no Facebook, desce a lenha lá e o secretário, a pessoa nem fica sabendo, né? Corretamente. Né? Isso acontece muito. E eu digo mais uma vez, minha sala está de portas abertas para quem precisar, o secretário José Renato também tem atendido todo mundo e o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer por Itapiratiba, tenho certeza que vou dar o meu melhor em prol do nosso povo de Itapiratiba. Valeu, Paulo, obrigado. Viu? Muito obrigado a todos, ouvintes, uma boa tarde. Ótima tarde, Paulo. Intervalo comercial. A gente segue já já o programa Expresso de hoje na sua edição de número 448. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.